E diz assim, você vai ver, se hoje tá por cima, amanhã você vai descer. Foda-se o mundo, diz minhas ideias punk, que eu passo a vocês em ritmo de funk. A ideia é forte, é igual linha de roca. Eu posso até ser punk, mas também sou carioca. Vários homens já morreram com o ideal acreditar. A gente só quer se despertar e ser. Você vai ver, se hoje tá por cima, amanhã.